Levante a camisa, mostre a barriga pra sua tchutchuca ver. Vem gato sarado com esse requebrado, eu quero te conhecer. Camisa no clube das mulheres, a gata perde a linha quando o pichado sarado tira a camisa. Vem pra cá, Petruco, quero te conhecer, te dar muito carinho até o amanhecer. Vem, vem, vem pra cá, Petruco, quero te conhecer, te dar muito carinho até o amanhecer. Te dá muito carinho até o amanhecer.